Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo. Esse programa tem como objetivo abençoar e fortalecer a tua vida. Eu quero deixar para você no livro de Juízes, capítulo 18. A Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído sorte por herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens até aos profetas. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui e o que é que tens? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, porque me assalariou. Ele lhe disse: lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Você que está buscando a sua libertação financeira, a sua libertação espiritual, o seu sucesso na sua casa, você quer paz, você quer saúde, você quer sair dessas lutas que você está enfrentando, se apegue ao Senhor Jesus Cristo, vá para a casa do Senhor, e o recado que Ele te diz hoje é: ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Deus vai te abençoar. Se você se aproximar de Deus, você vai ver a bênção do Senhor estar na tua vida. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder, e Deus desde já está te abençoando, dizendo: você vai vencer, você é uma bênção, se firme com o Senhor Jesus Cristo, que a vitória é tua, em nome de Jesus. Glórias te damos, papai, porque de uma maneira extraordinária o Senhor nos chamou. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda inimigos teus. Papai amado, oh Jesus, eu quero te pedir que a tua manifestação, a tua glória e o teu poder se manifestem de uma maneira abundante sobre cada alma e sobre cada coração. Nós te louvamos e te adoramos, papai, porque a aliança que o Senhor fez conosco é uma aliança eterna, perfeita, irrevogável, que ninguém poderá nos afastar dos teus caminhos. E eu quero te pedir, pai, que o Senhor gere em cada alma e em cada coração a certeza, porque somente pelo Espírito que nós podemos dizer Abba, Pai. É somente pelo Espírito que nós podemos viver na tua presença. É somente pelo Espírito que nós podemos fazer obras que trazem uma edificação, uma honra ao teu nome. Por isso, Senhor, vem nos fazer transbordar do teu azeite. Pai, a tua palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Ah, Jesus, portanto, toda carnalidade e tudo que não vem do Senhor, arranque de nós, e que o Senhor tenha a liberdade de agir como lhe apraz. Eu te peço a tua bênção, a tua glória e o teu poder sobre todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. We'll be right back. Jesus na cruz foi só para você. Nada vai te impedir de viver o que dá.